CBN Entrevista. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um CBN Entrevista neste sábado, dia 28 de junho. E eu tenho o grande prazer de receber aqui conosco nesse dia o Dr. Brito, ou o Dr. Luiz José de Brito, mas é conhecido como Dr. Brito. Bom dia, Dr. Brito. Isso, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Estamos aqui, então, nesse sábado aí, alegre, festivo, para estar conversando contigo, Cris, e com os ouvintes à disposição, né? Quem puder. É, na verdade, a gente escolheu o Dr. Brito como o nosso convidado deste sábado, em função, Dr. Brito, que é um médico de diagnósticos, né? Ele, Dr. Brito, é nascido em Santa Helena, formado pela Universidade Federal aqui do Paraná, e o que mais chama atenção, ele fez uma residência com especialização em radiologia no Hospital Sírio-Libanês, e nesse tempo todo, desde a sua vinda aqui para Foz do Iguaçu, no ano de 1998, tem trabalhado muito na área social. Já fez aí mais de 1000 mamografias de graça para a população. Como é que começou, Dr. Brito, esse seu trabalho na área social? Veja, Cris, nós da área da saúde, os médicos, enfermeiros, todos os profissionais dessa área, inevitavelmente eles têm contato com a realidade social do Brasil, mesmo porque as condições socioeconômicas desfavoráveis são uma importante causa de doenças, não é? Então, nós temos esse envolvimento com a questão social, já está no âmago do nosso trabalho. E durante todo esse tempo aqui em Foz do Iguaçu, no exercício da minha profissão, eu logo percebi que a cidade realmente tem uma massa considerável de pessoas dependentes exclusivamente do SUS, né, do sistema de saúde. E muitas vezes nós vemos, então, o sistema de saúde incompetente, até não está conseguindo gerenciar essa problemática, e vemos muitas pessoas sofrendo, né? Consequentemente, esse envolvimento surge, né? A maioria dos profissionais da saúde tem sempre esse comprometimento. Mas nós fomos um pouco além, Cris, porque nós, realmente entendendo a situação da saúde, nós realmente achamos que deveríamos atuar no que realmente importa, no que é mais importante para a solução do problema. Então, veja só, qual seria, então, um dos pilares, né, para a melhoria da questão da saúde? Seria realmente a prevenção, né? Se fala muito hoje, né, em curar, em descobrir a cura, né, para muitas doenças. É lógico, tem que se trabalhar nisso, mas eu acho que tinha que se trabalhar na base, como você está falando, é na prevenção, já começar ali na medicina preventiva já, né? Isso vai muito de responsabilidade dos órgãos públicos, né, do poder público, de orientar as pessoas, de dar condições para que as pessoas tenham boas condições de vida, e trabalhando assim, né, na prevenção de muitas doenças que podem ser prevenidas, né, Dr. Brito? Hoje nós vivemos uma nova realidade em relação à prevenção, Cris. Todos sabemos que a prevenção é o melhor negócio, né? Desde criança a gente ouve falar isso. Muito mais barato, e realmente é isso, né? Porém, nós vivemos uma nova realidade quando nós falamos de prevenção de doenças hoje. Essa realidade, ela está enfocada hoje no aspecto tecnológico, de altos conhecimentos médicos, e uma expansão muito grande do conhecimento médico, como ocorreu em todas as áreas nos últimos anos, permite hoje que nós tenhamos uma efetividade muito maior quando nós falamos em prevenção. Ela pode ser feita não só a longo prazo, médio, mas pode ser feita até de forma secundária pela detecção precoce das doenças, né? O que envolve tecnologias, envolve exames, muitas vezes caros, outras vezes não, mas sempre que nós fizermos as contas, no final vai valer a pena investir em prevenção, eu acredito. Isso é responsabilidade do governo, isso. Vamos falar só a nível de município aqui, de que maneira a gente poderia ser feito isso aqui? Vamos falar a nível de Foz do Iguaçu hoje, Dr. Brito. Olha, Cris, a questão da saúde, vamos falar de uma maneira geral, né? A precariedade da saúde hoje, ela não é uma equação simples, não é fácil de ser resolvida, porque existem muitos fatores que entram nessa problemática. Alguns inevitáveis e até bons, como, por exemplo, o aumento da incidência de pessoas idosas, né, na população. Ou seja, o envelhecimento da população que está ocorrendo, né, e ao mesmo tempo a maior longevidade, ou seja, as pessoas estão vivendo mais tempo. É uma realidade e, consequentemente, essas pessoas, com o passar dos anos, vão desenvolver mais doenças, principalmente doenças degenerativas, como artrose, doenças de coluna, que são acumulativas, né, pelo efeito do tempo. Essa é uma questão difícil de dissociar da problemática na saúde hoje. Mas quando nós falamos em idoso, nós estamos falando realmente de uma gama, né, de patologias que podem estar surgindo, doenças crônicas, degenerativas, como doença de Alzheimer, etc. Logo entendemos, Cris, que a prevenção não é uma atribuição única de um indivíduo, de uma família ou do próprio governo, né? Ela envolve toda a comunidade, não é? E ela está interligada com outros setores, inclusive da nossa vida, setores sociais, econômicos. É muito complexo, mas em Foz do Iguaçu, particularmente, nós entendemos que a questão da prevenção ela é bastante relegada, como em todo o Brasil, não vamos ser taxativos, né, com a nossa cidade. Sim. Né? Eu acredito que isso seja uma regra quase que geral no Brasil. E nós vemos o quê? As pessoas procurando um atendimento em casos já de doença instalada. A prevenção realmente de forma institucional, através de exames periódicos, realmente hoje ela praticamente não é feita, né, em nossa cidade. Mas, veja só, a pessoa às vezes está com uma doença como diabetes e a falta do tratamento já também vai implicar na questão da prevenção. Por quê? O próprio tratamento, no caso do diabetes, é uma forma de prevenção. Porque nós estamos tratando a doença e estamos prevenindo as complicações, que por sua vez são muito mais onerosas, tanto para a pessoa como para o sistema de saúde, custam muito mais caro. Né? E seríssimos também, né? No caso do diabetes, as complicações, né, que são várias, desde cegueira, amputação de membros, né, principalmente o pé, né, começa muito, a gente fala muito do pé diabético, essas complicações são seríssimas que, se não tratadas ali, né, com o devido cuidado, já quando a pessoa detecta a doença, é o que acaba onerando tanto para a pessoa, onera daí com risco de vida, o que é mais grave, né? Esses conceitos, eles ampliaram bastante hoje a questão da prevenção, né? E, inclusive, os conhecimentos médicos nesta área explodiram, né? Então, é uma forma que, inclusive, é uma das formas que nós fazemos o nosso trabalho social, porque realmente eu achei que a prevenção, então, deveria ser o nosso foco. E como fazer isso? Usamos inicialmente, estamos usando ainda aquilo que nos é permitido, ou seja, o nosso conhecimento. Tentamos, então, através de palestras e programas institucionais, estar levando o conhecimento. Por quê? A ciência hoje, pela sua evolução, ela permite saber muito mais sobre o efeito dos alimentos, por exemplo. Todos nós sabemos que nós somos o que comemos, né, Cris? É verdade. Isso é verdade, sempre vai ser. Mas os conhecimentos hoje sobre os efeitos benéficos ou negativos das substâncias presentes nos alimentos, hoje ele é muito amplo, é muito profundo. Porque, veja só, antigamente, para nós sabermos se uma fruta, digamos, faz bem ou o tipo de benefício que ela traz, nós teríamos que pegar uma quantidade de pessoas e acompanhar durante 20 anos. Elas teriam que comer todo dia fruta para saber o que vai causar, né? Hoje não. Hoje existem os microeletrodos. São estruturas muito finas, microscópicas, que o cientista pode colocar dentro da célula enquanto ela está sob o efeito daquela substância e, em tempo real, ele já sabe o efeito dela no organismo. Então, nós sabemos hoje dos antioxidantes, dos radicais livres, dos processos de envelhecimento e nós sabemos também de uma série de alimentos que têm propriedades benéficas. Basta apenas nós termos acesso e interesse nesses conhecimentos e aplicá-los em nossa vida diária. Eu vou fazer uma pausa aqui para o nosso intervalo, doutor, mas eu quero deixar já uma pergunta para o senhor para o próximo bloco, que é a respeito desse trabalho que o senhor faz aí de prevenção e usando as redes sociais, né, na sua página, né? Sim, eu que seguidora que sou lá da sua página, muito interessante mesmo. A gente quer lhe perguntar, né, qual é a importância disso, se realmente as pessoas lhe procuram para perguntar perguntar se isso dá resultado, se essas informações podem auxiliar na conscientização das pessoas, né, através, principalmente no setor da alimentação. Mas é daqui a pouquinho, a gente faz um rápido intervalo comercial e voltamos com mais CBN Entrevista. O meu convidado de hoje, o Dr. Brito, falando sobre diagnósticos, falando sobre a importância da prevenção, né, no combate de várias doenças. CBN Entrevista. Estamos de volta com o seu CBN Entrevista deste sábado, onde meu entrevistado, o Dr. Luiz José de Brito, médico, e a especialidade dele é em radiologia, mas nós falávamos aqui agora a respeito de prevenção e principalmente de conscientização, né? O Dr. Brito tem uma página na rede social falando justamente sobre isso, sobre a prevenção e a importância das pessoas conscientizarem através do cuidado com a alimentação. Também, né? Como nós temos muito acesso, logicamente tem outros meios, mas a gente tem muito acesso hoje, Dr. Brito, à informação. Sim, senhora. Muito acesso à informação. Quero crer que realmente as pessoas, partindo desse pressuposto, tal alimento faz bem, tal alimento não faz, né? Nós temos muitos vilões aí com o passar dos anos, né? Sim. Café fazia mal, hoje não faz mal. Ovo fazia mal, hoje não faz. Então, tudo isso está sendo esclarecido para a população ao longo dos anos. Então, hoje só não se cuida mesmo quem não quer, né? Vamos deixar de lado aqui agora o que o governo oferece, o que não oferece, mas vamos falar de cuidado que a pessoa mesmo pode ter, né? Pois é, nós sempre que desejamos resolver algum problema, uma questão, nós queremos fazer isso de forma consciente, e na medida em que a prevenção necessita do conhecimento e da aplicação desses conhecimentos, é lógico que a consciência do indivíduo é fundamental, né? É muito importante. Mas, Cris, nós sabemos que a realidade de nosso país é diferente. A maioria da população realmente não diria necessariamente que não tem acesso à informação, muitos não têm, mas às vezes até a dificuldade sociocultural, né, de estar assimilando esses conhecimentos, né? Então, realmente tem que, além da difusão do conhecimento, que é fundamental, e nesse aspecto as pessoas esclarecidas que têm acesso a maior hoje às mídias sociais, como o Facebook, né, que é um meio de divulgação extremamente democrático, maravilhoso, né? E elas têm realmente uma independência maior em relação a isso, mas exige-se, sem dúvida e urgentemente, um trabalho prático, aplicado e até muitas vezes, como já aconteceu na história, coercivo na prevenção das doenças. Hoje nós temos assim que a nossa geração que não teve acesso a isso, como o senhor falou antes, né? Antigamente precisava que tirar um grupo, pegar um grupo de pessoas e fazer ali os exames e ficar anos estudando e vendo, né, a reação de determinados medicamentos nas pessoas, se está a alimentação. Hoje não, hoje tudo muito rápido. Mas se começar um trabalho de conscientização hoje, doutor Brito, me corrija se eu estiver errada, mas se começar hoje na base, na escola, através da criança, hoje a gente fala muito isso, né? O que a criança aprende na escola acaba levando para casa, né? Hoje se fala muito nos cuidados com a merenda escolar, leva-se alimentos orgânicos, né, utilizados na merenda. Acho que poderia ser um caminho já por aí, esse trabalho com as crianças, levando para casa, e depois aquela criança vai se tornar um adulto, colocando em prática tudo isso? Certamente. Nós temos com a criança acesso a um cérebro ainda em formação, aberto, né, aos novos conhecimentos, curioso. E é uma ótima oportunidade essa fase inicial da vida para que nós transmitamos valores, né, para essas crianças, né, e no aspecto ambiental e da saúde, para que elas possam se tornar cidadãos completos, né, Cris? E veja só, faz parte, tudo anda junto, né? Educação, saúde, esporte, lazer, tudo anda casado, porque a saúde, ela envolve todos os aspectos. Por exemplo, às vezes nós poderíamos citar situações até inesperadas para muitas pessoas, né? Quando nós falamos, por exemplo, que uma das maiores causas de morte no Brasil é a violência. Então, nós deduzimos que a própria violência que hoje impera no Brasil é uma doença gravíssima e causa prejuízos terríveis em todos os aspectos, né? Então, quando nós investimos em educação no trânsito, nós estamos prevenindo doenças, né? Quando nós investimos em educação, quando nós investimos em merenda escolar, tudo isso, então, vai formar uma sociedade que vai se aperfeiçoando, e eu acredito que o conhecimento da prevenção vai vir junto, né? As doenças, no caso. Mas o que nós temos hoje é uma situação nova, realmente. A prevenção hoje é um tópico, é um segmento muito importante da medicina e que deve ser encarado até como uma espécie de especialização, como se fosse um cardiologista, um ortopedista. Tem que ter um médico da prevenção, porque realmente podemos ter benefícios muito grandes, principalmente, Cris, na prevenção secundária. Como que é isso, Dr. Brito? A prevenção secundária é realmente além da prevenção primária. Vamos então exemplificar. A prevenção primária é quando nós, através de atitudes positivas, nós evitamos o surgimento de uma doença, através da alimentação, do esporte, do lazer, etc., né, e outros conhecimentos que nós podemos estar aplicando. E a prevenção secundária exatamente é uma forma de prevenção em que nós não necessariamente evitamos a doença, mas fazemos algo muito importante hoje, que é a detecção precoce, né? Então, em relação ao câncer de mama, por exemplo, que é o principal câncer das mulheres, calcanhar de Aquiles das senhoras, o câncer de mama... Hoje, é claro que nós sabemos que uma série de atitudes podem diminuir a chance da mulher ter o câncer, mas ainda existe uma tendência ainda residual muito alta, até muitas vezes causada por fatores genéticos que não podem ser revertidos, né? E essas pessoas, então, precisam fazer o quê? Elas têm que estar vigilantes para o surgimento da doença, porque em saúde, especialmente no câncer, tempo vale vida, não é? Quer dizer, cada dia que você demora para descobrir uma doença maligna é uma chance maior de que ele se espalhe e depois já fique incurável. Então, realmente, precisamos aplicar a prevenção também de uma forma muito positiva e até impositiva. Eu vou te citar o exemplo do Canadá, onde as senhoras são obrigadas, né, a fazer a mamografia anualmente. É claro que o Estado oferece o exame todo dia, já está pré-agendado, o próprio Estado, né, entra em contato com as pessoas e, se elas não fizerem, até há penalidades legais, né? Hoje aqui no Brasil a gente tem um trabalho de orientação, né? Olha, é recomendável se fazer mamografia uma vez por ano, aquela coisa toda, mas acho que eu quero que só o fato de você, para marcar, demora tanto tempo para conseguir agendar esse exame. Na verdade, Cris, o que acontece hoje, infelizmente, é mais ou menos isso. A mamografia, que teria, né, assim, no aspecto social, preventivo, a principal finalidade de prevenção, de estar detectando precocemente e tal, na verdade, hoje ela está sendo usada praticamente como diagnóstica, ou seja, quando a pessoa já chega com uma suspeita forte, às vezes um nódulo, algo que está realmente suspeito que seja uma doença maligna, então daí ela é pedida a mamografia. Já é um pouco diferente do que a gente gostaria, né, do sistema, como ele deveria estar funcionando. Mas é a realidade, não é? É um exame caro, a má gestão também do sistema de saúde colabora, né? E tudo mais, né? Do que nós falamos, né? A questão socioeconômica, cultural. Está muito em moda agora, até vou usar esse termo, algumas mulheres que já sabem que já têm a predisposição ao câncer de mama, extirparem as mamas, né? Seguindo aí o exemplo da atriz Angelina Jolie, que teve uma tia que morreu com vítima de um câncer de mama. Então, algumas mulheres já estão fazendo isso. É radical demais isso, né? Mas depende do ponto de vista, né, Cris? Realmente, no Brasil, essa tendência da ressecção das mamas, ela é muito mal vista, né? Até porque a questão cultural... Né? Justamente isso, né? Prezam muito a sensualidade da questão dos seios, mas veja só, outras pessoas já entendem diferente, mas isso é uma situação, essa é uma situação bem atípica, né? Não é tão comum assim, mas... Sabe-se que o câncer de mama, ele tem uma certa incidência, uma certa porcentagem de casos que são atribuídos exclusivamente à questão genética. Na maioria das vezes, são defeitos genéticos herdados já no nascimento, né? E em algum momento da vida eles podem estar se manifestando, e conforme esses defeitos, hoje através do estudo genético, É claro que essas pessoas, como a Angelina Jolie, antes de tomar uma decisão dessa, elas fizeram um exame genético, elas souberam exatamente os genes que elas tinham e a probabilidade de ter a doença. Conforme a quantidade de genes deletérios, né, que não estão funcionando corretamente, as chances dela ter o câncer são maiores, podendo chegar até 97%, como foi o caso da Angelina. Então, estatisticamente, ela teria 97%, ou seja, praticamente certo que em algum momento da vida ela ia ter o câncer. Mas poderia eventualmente ser aos 70 anos, ninguém poderia garantir, mas poderia ser na semana que vem. E ela, então, preferiu então ressecar os seios, prejudicando a questão estética, mas valorizando simplesmente a vida dela, né? Eu acho que é algo muito interessante, bastante heróico até. Ela é uma mulher muito corajosa, admiro bastante. E serve de exemplo, né? É como o senhor falou, é uma questão aí de ponto de vista, né? A gente, é muito radical, outro... Não, ela está evitando uma situação que mais cedo ou mais tarde ela poderia vir a passar. O senhor está falando muito em prevenção, né? A importância de se fazer a mamografia, agora a gente se detendo mais na questão do câncer de mama, mas ainda assim, o senhor falando da complexidade que se é em marcar um exame, do custo, mesmo assim o senhor já fez mais de 1.000 mamografias de graça para a população. Como é que se consegue fazer isso e um governo tem uma certa dificuldade? Como é que dá para administrar tudo isso? Na verdade, nós fizemos já uns 3 anos, 4, nós iniciamos esse trabalho de uma forma um pouco mais ordenada, né? A princípio, nós começamos com as palestrinhas, as reuniões nas casas, chamando as famílias, os vizinhos para falar da prevenção das doenças. Fizemos um trabalho extenso. Porém, Cris, isso ocorre rotineiramente. Agora nós estamos já numa fase diferente, estamos fazendo também mutirões, fazendo atendimentos mesmo, né, nas casas. Então, o que acontece? Você vai para falar, né, da prevenção, para dar uma palestra, mas invariavelmente nós nos deparamos com situações, casos médicos que muitas vezes são urgentes até e infelizmente muitas vezes esses pacientes estão aí batendo cabeça aí no sistema de saúde e nós somos obrigados a intervir, não é? Porque faz parte, né? Então, durante essa caminhada nós atendemos muitas pessoas, fizemos muitas mamografias, ecografias. E uma outra área que também surge, na verdade, a gente faz, né, o que está ao nosso alcance, mas uma área que a gente tem podido contribuir também, porque exige um pouco de conhecimento técnico, e nós abrimos esse conhecimento à população, que é a área previdenciária, Cris. Temos também sérios problemas na área previdenciária no Brasil, em nossa cidade principalmente. Pessoas hoje em estados avançados de doenças, outras, pela própria idade e outros fatores ambientais, impossibilitados de trabalhar, e a problemática é bem grande em relação a isso. Então, nós temos sempre que possível, no aspecto médico, às vezes até legal, nós temos orientado a população e, graças a Deus, tivemos êxitos em inúmeros casos, continuamos tendo, né? Quer dizer, mas tem que, de qualquer maneira, tem que fazer aquela intervenção ali, né? A pessoa está com problema, seja, né, na área previdenciária, como o senhor falou, na parte burocrática ou já na parte, né, da doença em si, mas tem que dar aquele jeitinho, né? Ir lá, falar com um, falar com o outro. Pelo que entendi, sem ter esse acesso ao sistema previdenciário, fica mais difícil para a pessoa, mais demorado ela ter esse atendimento. Na verdade, quando nós falamos em previdência social, nós temos algumas situações bem interessantes, paradoxais até, onde exatamente aquelas pessoas que mais precisam do sistema previdenciário, eles são preteridos até em detrimento dos que menos precisam. Como que isso acontece? Em decorrência até, inclusive, da questão que nós falamos antes, da precariedade da saúde pública. Então, não é infrequente, às vezes, um funcionário que se acidentou em uma empresa ir fazer uma consulta no INSS e, muitas vezes, sem ter feito sequer uma consulta, um raio-x. Ele chega lá, o médico pergunta, o que que aconteceu contigo? O que que você tem? Eu não sei, doutor, eu estou vindo aqui. Muitas vezes a pessoa é tão ingênua que ela acha que está indo até consultar lá. Então, realmente, essa pessoa é tremendamente prejudicada porque o médico não tem um diagnóstico, muitas vezes passa até por simulação. Então, veja só, a pessoa que tem menos acesso à saúde pública tem menos acesso à previdência social. Mas é exatamente ela que muitas vezes é a que mais precisa, que mais deveria estar sendo amparada. Então, é uma área hoje preocupante, até mesmo porque, como em tudo, e principalmente lá no INSS, a palavra prevenção ainda não chegou. É bem pelo contrário, né? Pelo que a gente observa, bem pelo contrário. Doutor Brito, o senhor agora está lançando também, já está trabalhando com isso lá com o Instituto Doutor Brito, né? Como é que funciona? Ele falou, não, está caminhando, está começando e tal, mas já vamos dar uma... Como que funciona? Como é que eu trabalho lá? O Instituto foi uma ideia do meu amigo Rodrigo Faraco, né? Alguns anos atrás ele me mostrou essa forma de trabalho, né, institucional, da necessidade de nós estarmos com uma entidade legalizada para que nós possamos um dia estar fazendo um trabalho maior, não é? E então já há alguns anos nós fundamos o Instituto, hoje ele está legalmente constituído em todos os aspectos, estamos inclusive habilitados a apresentar projetos a nível do Orçamento Federal. E estamos nesses dias aí iniciando as atividades, agora já começamos lá com aquela página no Facebook, né? E eu acredito no Instituto que nos próximos meses, nos próximos anos, ele vai ser um instrumento aqui da sociedade de Foz, principalmente, no combate às doenças e principalmente na prevenção das doenças. Né? Eu vejo que o senhor bate muito nisso, é a prevenção, né? Na verdade, quando nós falamos em doenças, Cris, nós temos que ter bastante cuidado, né? Porque se nós não enfatizarmos a questão da prevenção, realmente nós continuaremos fazendo o que tem sido feito, né? Tentando secar, né, o chão com pano molhado. Não adianta, nunca vai resolver a questão. É a questão do enxugar gelo, né? Faz e não... Exato, a situação se agrava, olhos vistos, né? Todos estamos percebendo o agravamento da saúde no Brasil todo. Não está havendo realmente uma aplicação do governo em relação a isso. A saúde continua ficando em segundo plano. Não adianta, pode investir milhões e milhões e milhões, mas se não investir na prevenção, esse dinheiro todo vai ser apenas paliativo, sempre vai ser paliativo. Doutor Brito, vamos falar então dessa sua página lá no Facebook. Vamos dar o endereço primeiro, porque eu já estive visitando, mas eu quero que as pessoas procurem para ver essas dicas e de que maneira, por exemplo, eu posso prevenir muitas doenças através das suas dicas, através da alimentação, as pessoas que trabalham conosco, porque aquela rede de solidariedade, eu vejo isso, passo para o outro, que passa para o outro, e assim vai, que como o senhor falou, é uma ferramenta muito poderosa essa página, o Facebook em si. Então vamos usar para o bem, né? Vamos fazer com que realmente dê esse resultado para o bem, né? Com certeza. É uma nova fase agora, um trabalho novo que nós vamos fazer, o trabalho escrito, né? Na verdade, estamos bastante entusiasmados e esperançosos de fazer muitos amigos e estar também trocando informações, somando esforços. Vai ser só alegria, Cris. Que bom, mas vamos torcer mesmo e que sirva de exemplo também, né, doutor? Se Deus quiser. Que sirva de exemplo, que as pessoas possam acessar, né, que as autoridades também, através disso, então tem esse caminho para seguir, dá para fazer, né? Claro, né, até mesmo porque nós, médicos, temos que fazer pelo menos uma coisa, Cris. É vender esperança, é isso aí. É o vendedor de esperanças. Pobre do médico que não dá esperança para os seus pacientes. Esse o senhor acha não terá que o senhor dá essa esperança? O senhor sente isso quando possível, o senhor faz esses atendimentos? Sempre. Eu procuro incutir a esperança, a energia, a vontade de vencer nas pessoas enfermas, porque isso é fundamental, é muito importante, né? Ninguém ajuda ninguém incutindo-lhe desânimo e desesperança. Não acredito nisso. Para quem quiser conhecer a sua página, então, doutor Brito, o endereço. É só entrar no Facebook, você tem aí? Luiz José de Brito. Luiz José de Brito. É fácil, é fácil. Isso? Facebook, né, / Luiz José de Brito. É. Você que tem já o seu nome lá no Facebook, tem, é só digita lá, Luiz José de Brito, ou até mesmo o Dr. Brito já Dr. acha Brito, fácil. Dr. Brito está lá e tem muitas dicas, é bastante interessante. Você pode deixar o seu recado, pode deixar perguntas lá para o senhor também. Claro. Dá para fazer uma interação bem bacana lá. Sim, esse é o objetivo, né, da rede social. A informação em duas vias, ou mais, né? Múltiplas vias. O doutor Vitor dizer que o senhor continue vendendo essas esperanças, mas mais que tudo também que as pessoas comprem a esperança, né? E que ela tenha um retorno, que o senhor consiga Exato. Com isso, né? Esse retorno, que eu sei que eu vejo que essa a satisfação pessoal e ver as pessoas seguindo esse caminho ali para ter esse retorno em prevenção, em saúde. Exato, a gente está contente, nós estamos contentes realmente, porque a cada dia que passa, mais pessoas estão conosco, até como colaboradores, muitas vezes. E esse movimento tende a crescer. E eu acredito que, agindo de forma institucional, ordenada, como nós pensamos fazer, nós logo teremos uma grande equipe aqui de multiprofissional que vai estar indo para os bairros, para as associações, as igrejas, não só levando o conhecimento, mas já aplicando, muitas vezes, de forma urgente a medicina, a população que mais precisa, porque, veja, Cris, é como eu te falei, a gente vai levando lá a varinha pro povo, a gente chama lá os vizinhos, mostra a vara, mostra o anzol, como é que faz, mas às vezes a gente tem que levar um peixinho junto lá na sacola para a pessoa ter tempo, né, de aprender a usar. Então, agora o projeto se amplia nesse sentido de que estamos realmente, sem querer, obviamente, resolver toda a problemática, que é impossível, né? Mas realmente, ao mesmo tempo que nós levamos a consciência da prevenção, da necessidade, da valorização da saúde, nós também já fazemos uma medicina curativa. Bom, então, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela sua presença, que o senhor consiga realmente, através do Instituto Dr. Brito, através do seu trabalho pelo Facebook, através do seu trabalho junto às pessoas, obter esse resultado. Dr. Brito, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Cris, pela oportunidade, obrigado aos amigos ouvintes da CBN. Foi uma grande oportunidade e conto com todos os amigos no nosso Facebook. Até mais! Fiquem com Deus! Um grande abraço, doutor Luiz José de Brito. Doutor Brito, nosso convidado mais que especial do nosso CBN Entrevista desse sábado, que volta na semana que vem. Um grande abraço e até lá! CBN Entrevista.